já nasci pra isso. Você que está por fora, melhor que não entre, vai arrumar em isso. Quem nunca toma sopa, quando toma queima a boca, é muito natural. É o mesmo que tocar samba sem manjar nada de samba, tem que se dar mal. É, todo mundo penetra. Penetra. Penetra. Penetra. Penetra. Ele é penetra. Penetra. Quiseram até ridicularizar meu pobre samba, eu me encabreirei e fiz um pop que dizia: meu amigo, quero água. Quase me estrepei. Quiseram até ridicularizar meu pobre samba, eu me encabreirei. Ele é penetra. E fiz um pop que dizia: meu amigo, quero água. Quase me estrepei. Por quê? Queima a boca, é muito natural. É o mesmo que tocar samba sem manjar nada de samba, tem que se dar mal. É. Quem nunca toma sopa, quando toma queima a boca, é muito natural. É o mesmo que tocar samba sem manjar nada de samba, tem que se dar mal. Por quê?